embaçada, você desce e para um pouco. Desce, desce e para um pouco. Você desce e para um pouco. Fica uma vez. Fica de novo. Fica uma vez. Fica de novo. Fica uma vez. Fica de novo. Fica uma vez. Fica de novo. Eduardo da Se você ficar cansado, você tira e para um pouco. Faz uma vez, faz de novo. Faz uma vez, faz de novo. Faz uma vez, faz de novo. Faz uma vez, faz de novo. Eduardo da Nike. Você fica cansada, você desce e para um pouco. Desce, desce e para um pouco. Você desce e para um pouco. Fica uma vez. Fica de novo. Fica uma vez. Fica de novo. Fica uma vez. Fica de novo. Fica uma vez. Fica de novo.